50, complete final, chame torre no 86. Torre 1 no 86, Sandra 6250, obrigado por ligar pouco. Bom dia, Sanem 6250, estabilizado na ILS da 11. O Chile 6250, continua a aproximação do Chile. Para a técnica da aproximação, está dentro do estadeiro, o 6250. Chile 9-0, o Chile espera no setor. O Chile está rápido aí, aguarde o setor 6270 pela esquerda, está avisado já com o Chile, vai guardar o posto dele. Autorizado pouso, pista 10, 110 graus, 1 a 2. Livre pouso 9-0, Chané 6-2-0. Alfa completa curva, livre pouso no 7, 110 com 1 a 12. Gente, após o 360, livre pouso na 1, 7, Índia no lateral. Chené 6250 ao 02, direito em 29. 1-2-1-1, corrigindo. 1-2-1-1, à direita, de lado 162. Centena com 1-2, autorizado a cópia, chefe. 1-2-6-0, o alternado 288. 260, 288, muito obrigado, bom dia. Até mais. Itapuã, o piloto sentido Oscar Alfa, ciente, vai retornar? Vou até o meio do farol da barra e retornarei para o centro da cidade. Ciente. Se escuta para a coordenação. Controle Salvador, bom dia, Xenon 6319, decolou para os 1500. Xenon 6319, sobe para o 360, vigilância radar. Xenon 360, 6319. Salvador, Xenon 6319, possibilidade de voar CEPID? Ok, CEPID é na área do centro Recife, é só consolidação do centro, aguarde. Não, ok, então aguardando. Cruzando 055. Salvador, tá? 3733. Autorizada a linha de colapso 10, uma centena com 10. Alinhado, autorizado a decolar, vou mostrar para ele, para ele. Vitor Juliette, condições visuais, reporte Paripe. Tá, 3733, vai chamar o controle. Transfere 3733, contato radar, sobe para o 360, vigilância. Sobe para o 360, 3733. Autoriza direto da EL, está presente? Oi, da EL. Direto da EL, 3733. Xarame 311, Centro Recife, 1260, alterno 288. 260, 288, obrigado, tá bom. 437, acione identificação. Mantém nível no 00. Vou ir na proa da posição Pelô, tá chegada bom, chame ideal de descida. Chame o ponto ideal de descida no 437. 733, centro Recife, 1251, alternado no 3325. Estamos agora Reporte rotatório Alfa Vitor Juliette. Reportar Alfa Vitor Juliette. Alfa Vitor Juliette. Zero, identifique, desça para o 050, chegada máxima. Bono 014, identifique, chegada Mari, desse Mateu 060. Estação Mari 060, Mateu 014, 260 Mari. Controle Salvador, Delta, Vitor Juliette, na rotatória do Golfo de Campos. Vitor Juliette, chame torre, 1-8, decimal 6. Chamará torre, 1-8, decimal 6, Delta, Vitor Juliette. No 437 desce para 4 mil pés, ajustando 0 no 4. Autorizado final 7, ajuste 1014, vento 1 centena com 10. Reporte na curta final. Gente, reportará na curta final, Fabrício Juliette. Resumo 98, acione identificação, desce uma tenil de voo 50. Resumo 98, mantenha o 50, programa espera na posição Mari. A princípio, 2. Autorizado o pouso, pistola 7, Alfa Vitor Juliette. Uma centena com 109. Gente, pouso autorizado, Alfa Vitor Juliette. Alfa, controle. Pouso em Veracruz. Frequência Leios Bom Porto. SAM 3198, controle Salvador. Confirma o motivo da ordem? Desconsidera a ordem do SAM 3198, deveria ser para sequenciamento. Confirma. Desconsidera a ordem da posição ITAP do SAM 3198, será vetrado em breve. Gol 1260 está autorizado a final do procedimento LSXY 0, desça para 2 no PEN. Altímetro no 0 no 4, reporta estabilizado. Altímetro 14, autorizado, reporta estabilizado. Altímetro 14, autorizado, reporta estabilizado. O 1 no 0 no 4, desça para 3 mil pés, altímetro 1 no 0 114, reduz velocidade 2209. 3.10.014, 129, solicita o GDS. Essa é a barra de autorização para o LF. Obrigado. TAM 3198, desça para 4 mil bens. Altímetro no 014, vetoração para sequenciamento. Esquerda, proa 035, limite do localizador. Descendo para 4.035, é a proa TAM 3198. Autorizada a linha de decolar pista 10, 110 graus, cono 09, 100 graus, cono 09.